Há 8 anos atrás, os candidatos do Partido Socialista venderam-nos a ideia da possibilidade de construirmos o céu na terra. Com essa promessa, alcançaram o poder. A zona histórica continua por requalificar. As entradas da cidade não sofreram qualquer alteração desde 2009. A limpeza do Rio de Cavalos, bem como a requalificação do Parque dos Marmelos, continua por fazer. A apregoada nova ligação à Estrada Nacional 17, na zona da Casa dos Frangos, não foi feita. O Jardim João Oliveira Mano, sala de visitas da nossa cidade, apresenta um ar desleixado, com abajur dos balizadores partidos, inúmeras plantas por repor e o relvado deteriorado em vários locais por consentimento de uma utilização indevida e abusiva. No turismo, tirando aquele grande boom da festa do queijo, com almoços gratuitos, as nossas unidades turísticas vão definhando e até fechando. As que resistem, fazem-no sem apoio da autarquia, nem tampouco com os resultados que esta tem tido nas feiras de turismo de Lisboa e de Madrid. Na educação, onde se mandou elaborar uma nova carta educativa, uma carta educativa à la carte e à boa maneira socialista, que permitiu gastar mais de 1 milhão de euros em infraestruturas cuja viabilidade já hoje é muito difícil de manter. Pelo que se perspectiva, isto, reparem, perspectiva-se a deslocação dos alunos da cidade para essas instalações, a fim de justificar a sua existência e funcionalidade. Na saúde, prometem-se mais médicos para resolver os problemas originados pela falta dos mesmos, no serviço de atendimento permanente. Apesar deste plano dito revolucionário para a saúde, que nunca ninguém soube o que era, mas prometia acabar com todos os problemas, verificamos que os serviços hoje prestados são bem piores do que tínhamos há 8 anos. Bem piores, tanto ao nível do serviço de atendimento permanente, como nas consultas externas, onde existem milhares de utentes sem médico de família.